Capítulo 8 do Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 8. Então, certo que não poderia jamais aplacar Ti Xin Fu, toda essa noite no meu quarto alurito, onde, como outrora, as velas inumeráveis das serpentinas davam aos damascos tom de sangue fresco, meditei sacudir de mim, como um adorno de pecado, esses milhões sobrenaturais. E assim me libertaria, talvez, daquela pança e daquele papagaio abominável. Abandonei o palacete ao Loreto, a existência de Nababo. Fui, com uma quinzena coçada, realugar o meu quarto na casa de Madame Marques. E voltei à repartição, de espinhaço curvo, a implorar os meus 20 mil réis mensais e a minha doce pena da amanuense. Mas um sofrimento maior veio amargurar os meus dias. Julgando-me arruinado, todos aqueles que a minha opulência humilhara, cobriram-me de ofensas, como se a lastra de lixo, uma estátua derrubada de príncipe decaído. Os jornais, num triunfo de ironia, achincalharam a minha miséria. A aristocracia, que balbuciara adulações aos pés do Nababo, ordenava agora aos seus cocheiros que atropelassem nas ruas o corpo encolhido do plumitivo de secretaria. O clero, que eu enriquecera, acusava-me de feiticeiro. O povo atirou-me pedras. E a Madame Marques, quando eu me queixava humildemente da dureza granítica dos bifes, plantava as duas mãos à cinta e gritava: Ora, inguiço! Então, que quer você mais? Aguente! Olha o pelintra! E apesar desta expiação, o velho Ti Xin Fu lá estava sempre à minha ilharga, obeso e gordoca. Porque os meus milhões, que jaziam agora estéreis e intactos nos bancos, ainda de fato eram meus. Desgraçadamente meus. Então, indignado, um dia subitamente reentrei com estrondo no meu palacete e no meu luxo. Nessa noite, de novo, o resplendor das minhas janelas alumiou o Loreto. E pelo portão aberto, viram-se como outrora negrejar, nas suas fardas de seda negra, as longas filas de lacaios decorativos. Logo, Lisboa, sem hesitar, se rojou aos meus pés. A Madame Marques chamou-me, chorando, filho do seu coração. Os jornais deram-me os qualificativos que, da antiga tradição, pertencem à divindade. Fui o omnipotente, fui o omnisciente. A aristocracia beijou-me os dedos como a um tirano, e o clero incensou-me como a um ídolo. E o meu desprezo pela humanidade foi tão largo que se estendeu ao Deus que a criou. Desde então, uma saciedade enervante mantém-me semanas inteiras num sofá, mudo e soturno, pensando na felicidade do não ser. Uma noite, recolhendo só por uma rua deserta, vi diante de mim o personagem vestido de preto com um guarda-chuva debaixo do braço. O mesmo que no meu quarto feliz da Travessa da Conceição me fizera, a um tilintim da campainha, ir dar tantos milhões de detestáveis. Corri para ele, agarrei-me às abas da sua sobrecasaca burguesa, bradei: Livra-me das minhas riquezas! Ressuscita o mandarim! Restitui-me a paz da miséria! Ele passou gravemente o seu guarda-chuva para debaixo do outro braço e respondeu com bondade: Não pode ser, meu prezado senhor, não pode ser. Eu atirei-me a seus pés numa suplicação abjeta, mas só vi diante de mim, sob uma luz mortiça de gás, a forma magra de um cão farejando o lixo. Nunca mais encontrei este indivíduo, e agora o mundo parece-me um imenso montão de ruínas onde a minha alma solitária, como um exilado que erra por entre colunas tombadas, geme sem descontinuar. As flores dos meus aposentos murcham e ninguém as renova. Toda a luz me parece uma tocha. E quando as minhas amantes vêm, na brancura dos seus penteadores, encostar-se ao meu leito, eu choro, como se avistasse a legião amortalhada das minhas alegrias defuntas. Sinto-me morrer. Tenho o meu testamento feito. Nele, lego os meus milhões ao demónio. Pertencem-lhe. Ele que os reclame e que os reparta. Fim do Mandarim de Eça de Queiroz.